É ritmo de festa. Ritmo. Ritmo de festa. Patricinha tá chapado, favelado. Quebra o ovo, cai de testa. Não adianta reclamar que o mundo não presta. Pra mudá-lo, comece pela sua casa e não vem da palestra. A favela, o rap mudou, mas não tanto quanto cê pensa. Respeito pra chegar, nunca sem pedir licença. Tretas e desavenças, nenhum momento tô me isento. Cê quer que resolva ou só comova o seu argumento? Sorriso falso. E a sensação do brinde com a taça. Vamos comemorar porra nenhuma. Vai muita cachaça, valorizo mais a companhia que a fumaça. Ou seja, os mesmo parça comigo. Na mesma praça, não me venha com resenhas e palhaçadas. Meu rap na TV legal, mas prefiro ele nas quebradas, que é de onde os verdadeiros monstros vêm, tá ligado? Antes de ser MC, eu já era conceituado. E eles querem festa à toa, sem motivo, ocasião. Nesses paquitos se abre, rebolando até o chão. Racista, chapa o globo, vai queimando o mendigo. Depois do linchamento, diz que não é compreendido. E na rua, os bravos impera, B.O. só por agressão. Mas pega o pó na favela, em choque, com o cu na mão. Dá licença, tá servido, é que eu não sou do gueto. Ha! Fala agora que você odeia preto. É filho de nordestino dizendo que é nazista. Filho cretino atropela mais um na pista. Filho de boy cansado tirando férias da França. E o filho da puta armado mata mais uma criança. Guerra, planeta guerra, erra quem não faturar. O diabo já fugiu pra não se contaminar. Cê viu? Pintar a escada de vermelho pra gente. Pera lá, veja bem, é só mais sangue inocente. Desapropriação de terra, guerra iminente. O tema pode tudo e o problema é da gente. Eles, tranquilo, mas festa por besteira. Cê perde o irmão, chora e ele seca sua carteira. Brasil, o país de quem na queda é duro. Se Lucifer fosse em cana, pedir em choque seguro. E os gringos todos assanhados, querendo agir 14. Vai ver que não é festa mesmo, quando lambei cano de tudo é curso. Festa pro patrão do bolo de três andar. Já o pobre se contenta com um bolinho de fubá. Silvio Santos mostra a situação nacional. As tiazinhas se empurrando por 50 real. Mas tudo é festa, dinheiro, Brasil puteiro. Dos bordéis da terra, nosso país tá no roteiro. Impostos que pago o mês inteiro. Financia rap hour de político no estrangeiro. Nessa festa o boyzinho vira mágico. Dinheiro do papai some e vai parar no tráfico. O outro vacilão vai pro rolê todo eufórico. Nem chega meia-noite, ele já entrou em coma alcoólico. Acontece na direta, as doenças venéreas. Desde as mais barbudas, as dos creminho aloe vera. Não vai pra grupo, não abraça as ideias. Vou dizer pro seu irmão, nem tudo é festa. Tem quem abre um sorriso e pelas costas fala mal. Vive se fantasiando, achando que isso é um carnaval. De lupa, expandindo suas visões. Chega de encher bexiga, vamos estourar os balões.